adoro o seu umbigo. Comida boa é meu prato preferido. Eu não duvido, duvido que não me faça suar. Meus lindos olhos são sorrindo, sinto os ouvidos entupidos. E não dá pra disfarçar, dá licença, olha pra lá. Primeiro nada, pela tua careta, tu é fraca. Chapéu de couro de saco, olha o que tem lá no buraco e não merece. Eu vou dentro do bicho, tu não desce, preciso relaxar. Fica mais no mar. Pode crer, véi, a ideia é essa, tipo isso aí mesmo. É que chegando na área e falando na cara, tomamos muita porrada no decorrer desses anos. Com o suor do nosso corpo chegamos onde estamos, espalhando nossas ideias de nossa super joeste. Só moleque de presa, somos do DF. Ideias das mais diversas e das de nossas entranhas. Pra segurar a onda, tem que ter harmonia.